É isso aí, meu bom. Acorda pra tomar gagal. Lasca! Hoje não tem cococó nem dança de rato. Ô, mulher, tô comendo água, viu? Tô não. Por quê? Ô, mozinho. Hoje eu acordei pra beber. Hoje eu acordei pra biritar o modelo. Birita, negão. Hoje eu acordei pra comer água. Come, negão. Hoje eu acordei pra mamar o meu bem. Graça. Mama, negão. Eu vou beber pra esquecer meus problemas. Eu vou beber pra esquecer minha dívida. Bebe, negão. Eu vou beber pra esquecer minhas angústias. Oi. Bebe, negão. Eu vou beber, hoje eu quero alegria, meu Deus. Oh, meu Deus. Bebe, negão. Oh, meu pai. Erva doce, milome, pitu e rainha. Ô, mulher. Bebe, negão. 51 e caninha da roça, mulher. Ô, como é bom. Bebe, negão. Tatu nobre, campari, cerveja e vodka. Ô, pra rebater. Bebe, negão. Que é pra acalmar o meu coração sofredor. Eu vou beber pra esquecer meus problemas. Bebe, negão. Eu vou beber pra esquecer minhas angústias. Oh, meu Deus. Bebe, negão. Eu vou beber pra esquecer minhas dívidas. Oh, meu pai. Bebe, negão. Esquecer o Serasa e o SPC, meu bem. Bebe, negão. Oh, meu Deus. Esse solo vai pro gerente do Mubango. Bota o palhaço em cima dele, vá. Pula com os dois pés, com os dois pés. Vá, miserável. Volta no cheque, miserável. Mais de manhã, acorda cedinho, olha. Só um sorrisão pra rebater. Uma cotadinha com fato. Só um sorrisão pra rebater. Caiu um jeito mais de outra. Ô, moleque. Cuidado do teu marido, miséria. Eu vou beber pra esquecer meus problemas. Bebe, negão. Eu vou beber pra esquecer minhas dívidas. Ô, meu Deus. Bebe, negão. Eu vou beber pra esquecer meus complexos. Ô, meu pai. Bebe, negão. A crise monetária internacional. Ô, meu bem. E pra concluir a batida da laje. Ô, meu Deus. Bebe, negão. Esquecer o marmanjo que querem azarar minha mulher. O pico lazorra. Bebe, pico negão. Não. Pra que minha vizinha me tenha respeito, meu Deus. Ô, mulher ruim. Bebe, negão. Ô, meu Deus.